mesmo assim, já deixamos de viver, sem mesmo questionar o que o governo vai fazer. Aonde estão os homens da televisão? Com suas promessas, seu plano de evolução, que te vem deducado o sonho de um dia ser feliz.